mais do que a um país e a uma família ou geração, mais do que a um. Mais do que a um patrão, que a uma rotina ou profissão, mais do que a um partido, que a uma equipa ou religião, tu pertences a ti. E para ti serás alguém nesta viagem. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 116ª emissão de Quatras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras temporais irão centrar-se no final da década de 80 e início da década de 90, numa época atual em que são manifestos e muito comentados o regresso aos palcos de agrupamentos musicais portugueses como o Sétima Legião e Ornatos Violeta, e ainda um eventual retorno dos Heróis do Mar, iremos recordar um projeto nacional cujo regresso, porventura, seria do agrado de muitos apreciadores resistentes da música. É o grupo Resistência, que já mereceu uma referência neste recanto, mais concretamente na emissão 37, no dia 8 de outubro de 2010. A abordagem foi no referido momento mais ténue, mas desta vez irão ser explorados quase na sua totalidade os dois discos da banda, formada por membros como o Tim, Miguel Ângelo, Fernando Cunha, Fernando Judis, Olaf Milak ou o fundador Pedro Aires Magalhães. Iniciamos com Palavras ao Vento, o álbum de estreia da Resistência, gravado em outubro e novembro de 1991. A faixa de abertura desse trabalho discográfico, original do grupo Delfins, intitula-se Nasce Selvagem, foi escrita e composta por Miguel Ângelo e Fernando Cunha. Na música seguinte, e num género distinto, encontramos aquele êxito que provavelmente ficou conhecido como um dos hinos da Resistência. Idealizado por Zé Pedro, interpretado numa primeira instância por Chutes e Pontapés, segue-se Não Sou o Único. Pensas que eu sou um caso isolado, não sou o único a olhar o céu, a ver os sonhos partirem. Espera que algo aconteça, a despejar a minha raiva, a viver as emoções, a desejar o que não tive, agarrado às tentações. E quando as nuvens partirem, o céu azul ficará. E quando as trevas se abrirem, mais ver o sol brilhará. Mais ver o sol brilhará. Não, não sou o único. Eu não sou o único. Não sou o único a olhar o céu. Não, não sou o único. Eu não sou o único. Não sou o único a olhar o céu. Thank you. se abrirem. Vais ver o sol brilhar. Resistência dava um colorido novo a canções já conhecidas do público, retiradas de outros grupos, cujos membros, na sua maioria, também faziam parte deste novo conjunto. A faixa número 3 traz mais um original dos Delfins, idealizado por Miguel Ângelo e Fernando Cunha. Escutemos Marcha dos Desalinhados. Eu não quero estar parado. Thank you. A canção 4, mais uma criada por Pedro Ares Magalhães, é o original dos Heróis do Mar. Uma melodia longa, calma, intitulada Nunca Mais. Cheira aquela aurora, nosso olhar prisioneiro trocaram céu. Hey.

Delfins deram a conhecer uma melodia criada por Miguel Ângelo e Fernando Cunha, a dupla que repete a presença no espaço radiofónico. Fiquemos com Aquele Inverno. Há sempre um piano selvagem, que nos gela o coração e nos traz a imagem daquele inverno, daquele inferno. Há sempre a lembrança de um olhar a sangrar, de um soldado perdido em terras do ultramar. Obrigação naquela missão, combater na selva sem saber porquê, e sentir o inferno de matar alguém. E quem regressou guarda a sensação trazem ilusão para esconder a razão da sua vontade, daquela verdade. E para eles aquele inverno será sempre o mesmo inferno, que ninguém poderá esquecer. Ter que matar ou morrer,

com muita pena minha. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao agrupamento musical Resistência, na primeira de duas emissões sob a banda sonora da banda portuguesa. Escutamos o álbum de estreia intitulado Palavras ao Vento, gravado e editado em 1991. Encerrimos o nosso espaço com a melodia derradeira do referido trabalho discográfico. Tim foi o autor da faixa número 10, original dos Chutes em Pontapés, que, com o passar do tempo, mereceu versões com linguagem menos apropriada para a maioria dos ouvintes. Fiquemos com Circo de Feras. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.